Rede da Informação. Jovem Pan News. O potencial turístico. Desenvolvimento econômico e sustentável da região. Você acompanha na programação da Jovem Pan Joinville. Informes da Babitunga. Um projeto exclusivo da Jovem Pan. Patrocínio. Sigatil, o digestivo do Brasil. Qualidade catarinense Farma. Informes da Babitunga. Há 20 anos eu tinha só uma pequena máquina. As vendas não iam bem. Precisava de mais alcance. Fazer meu produto ser conhecido. Foi nesse momento que o rádio mostrou o seu poder de alcance. Divulga o seu produto. Anuncie no rádio. Lançamos um jingle, as vendas explodiram, minha fábrica cresceu. Hoje, continuo anunciando no rádio e na TV. De cada história no rádio e na TV está a força da AKS, uma entidade multiconectada com mais de 7 milhões de pessoas, 7 dias por semana nos 295 municípios catarinenses. Nossa rede comercial é um modelo de eficiência na distribuição da mídia dos anunciantes. AKS, 40 anos, o rádio e a TV fazem história, a sua, a nossa, a de Santa Catarina. Olá, está começando mais um Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação.